Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Fala, Marco Antônio. Tudo bem? Eu tô, e você, como é que tá? Quer dizer que a NET acabou com a sua festa, né? Quase, né, querido? Olha, explicar pro pessoal aí, como eu tinha te explicado antes, por texto, né? À meia-noite 48 fiquei sem sinal de internet, essa maravilhosa NET, né, que... Pelo menos eles se lembram de mim na hora de cobrar, né? Pelo menos eu fico feliz com isso, então eu não fico completamente desamparado. Mas, de qualquer forma, entrei em contato com eles lá, depois de um tempão esperando e ouvindo aqueles batistacas que respeito a pessoa que encheu o saco escutando, fui informado que às 6 da manhã estaria de volta. Então eu não consegui, já estava super tenso, né? Tentando, daí dormi 2 horas e meia, daí acordava, eu olhava e ainda estava sem internet. 6h42, mais ou menos, eu liguei para lá, ó, já passou das 6 e não voltou a internet. E daí eles me informaram, não, é 6 da manhã de quarta. Tô falando sério. Ah, tá. Tá. Então, e daí, graças a Deus, tem os amigos aqui, os Rositos, que trabalham com o laboratório Lebon, de produtos farmacêuticos e tudo mais, e me deram guarida. Então, eu tô aqui hoje, eu tô aqui acampado aqui para poder apresentar o programa, de poder conversar e tudo mais. Porque, meu cara, é uma vergonha. A gente paga uma fortuna por isso. E tem um detalhe, olhe na sua fala. A gente conversou sobre isso até antes, né? Quer dizer, é preço da Suíça e serviço do Senegal. Pelo menos é com essa, né? E você pode verificar o seguinte, não vão te dar desconto nenhum. Se você não exigir, eles não dão. Exatamente. Eles poderiam primeiro comprar, né, a boa vontade dos clientes pesados e da quebra, tipo assim, ó, vou te dar um mês e meio para ficar lá a boca, mas não, nem isso. Não. Tem que entrar na justiça, é uma coisa patética. É, mas verdade. Tudo bem. O interessante é que a gente tá. O bom é que a gente, que eu consegui sobreviver e que você tem amigos, né? Uh-huh. E que você tem amigos. Não, porque senão estaria realmente na rua da amargura e o nosso mensagem de hoje, até que o da Gomir Marquese, ia ficar na mão, isso é uma coisa super chata, mas que bom que a gente tá aqui. E está primeiro dando tudo certo. Vamos para a música dos anos 50, então? Vamos embora, vamos nessa. Tá. Vamos grande abraço. Peça. Vamos lá. Vamos lá. You can say that I'll forget and pretend we've never met, but how can I forget a love like you? You can treat me anyhow. Tell me that it's over now. Forget your love, but how a love like you? Play around and though it hurts, I still love you. Even as you break my heart, I know I need you. All your love can show me so much more than all I knew before. I need your love, I'm sure, a love like you. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Play around and though it hurts, I still love you. Even as you break my heart, I know I need you. All your love can show me so much more than all I knew before. I need your love, I'm sure, a love like you. I need your love, I'm sure, a love like you. Marco Antônio, eu fico olhando as imagens e morro de saudade desses anos 50 e 60, viu? É, brincadeira. Queria só ouvir uma coisa, ouvi só uma gafezinha aí. A que a gente tocou aí é do segundo grupo que eu te mandei. Ah, essa aí dos anos 60. Não sei se tu visse, logo acima tem duas dos anos 50. Não. Sim. Não. Tem anos 60. Anos 50, The Crew Cuts era pra ser. Não tem. Dá uma olhada aí no que você me mandou. Começou com Fred and the Dreamers. Não tem nada dos anos 50 aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Então vamos, se não for abuso, toca a segunda aí, a gente, igual como elas são curtinhas, toca que eu te mando daí de novo. Vamos lá. O dos anos 50, a gente vai primeiro, então, dessa vez, os anos 60, tá, né? Tocamos aí Fred and the Dreamers, A Love Like You. Vamos pra segunda deles aí, que é do The Freddy, por favor. Eu te mando aqui. Marco Antônio. Aí, querido, obrigado. Recebeu aí? Alô? Oi, tô te ouvindo. Tá, eu recebeu aí, eu te mandei o link. Peraí. Ah, tá. Ah, então me desculpa aí. Então, gente, assim, ó, mas igual, sem problema. Nos anos 60 a gente colocou Fred and the Dreamers, né? A primeira canção foi Love Like You, de 65. E depois, um dos maiores hits, essa canção, a primeira que a gente tocou, até que eu gosto mais, não fez sucesso. A segunda foi um dos maiores hits do grupo. Foi também em 65, do The Freddy. O interessante é o seguinte, que a grande chance que o talentoso cineasta Wes Craven, que criou o Fred Krueger, né, A Hora do Pesadelo, Mike Nornemann, como ele era disc jockey e adorava canções dos anos 50, ele faleceu faz quase 2 anos, ele tenha usado como referência, né, na hora de criar o Fred Krueger, que atacava nos sonhos, né, atacava as vítimas nos sonhos, é o nome dessa banda, né, que é Freddy and the Dreamers, ou seja, Fred e os Sonhadores. Então, ele foi disquijote, o Wes Craven, o diretor, então tem grande chance, rola assim, esse debate há anos, assim, mas nunca perguntaram pro falecido, né? Então, agora fica difícil a gente saber por certo se o Fred Krueger veio do Fred and the Krueger, do Fred and the Dreamers. E no caso, esse era um grupo inglês, tinha um apelo bastante ingênuo entre os adolescentes e criançada. E o líder do grupo era um grupo de Manchester, na Inglaterra, e o nome do líder era Fred Garrity. Eles até lançaram uma dança chamada Freddy, que essa canção que a gente ouviu agora por último, do The Freddy, era uma canção que ensinava a dançar o estilo dele, que era bem desengonçado e balançando os braços, uma espécie assim de polichinelo desengonçado. Eles podem ser ouvidos em trilhas como Truth Beverly Hills, que era Confusões em Beverly Hills, coordenada pelo Craig T. Nelson, aquele que era o patriarca nos 2 primeiros longas da saga Poltergeist. E também pode notar que essa canção que a gente tocou primeiro, A Love Like You, ela lembra um pouquinho os Beatles cantando And I Love Her, que é do ano anterior. Sim. E um trecho lembra também Baby It's You, que é daquele grupo maravilhoso The Shirelles, que foi gravado em 61. Vamos agora para os anos 50, vamos voltar um pouquinho o tempo, pode ser? Vamos, eu só quero mandar um abraço aqui para o Isaías, para a Bete, para a Zara, lá da Lavanderia Esperança, na Rua Inconfidência, que são teus ouvintes de todas as terças-feiras, Marco Antônio. Um beijo para vocês, obrigado, gente, pela paciência, pelo saco, pelo apoio, tá bom? E ouvem toda a programação da Showtime, viu? Maravilha mesmo. Are you having any fun? you're getting out of living. What good is what you've got if you're not having any fun? Are you having any laughs? Are you getting any loving? If other people live, so can you have a little fun. After the honey's in the comb, little bees go out and play. Even the old gray mare down home has gotta have hay. Hey, better have a little fun. You ain't gonna live forever before you're old and gray. Still okay, have your little fun. Have your little fun. You ain't gonna live forever before you're old and gray. Still okay, have your little fun. Have a little fun. E aí, meu brother? É, maravilha. O nome desse grupo é The Crew Cuts. É um grupo canadense, são de Toronto. Eles, na verdade, duraram de 52 a 64. E o nome deles, Crew Cut, se deve àquele corte de cabelo militar, bem raspado dos lados e achatado no topo, que era muito comum na década de 40, na década de 50. Eles podem ser ouvidos em trilhas como Porky's, Clue, que era, não sei se você lembra, um filme no Brasil, o título era Os Sete Suspeitos, era um filme na década de 80, era inspirado no jogo detetive, um tabuleiro maravilhoso. Lembra. No Matador de Aluguel, que era Roadhouse Clip. Não tem nada a ver o título original. Roadhouse era o nome de uma boate cheia de gente mal encarada, que o Patrick Swayze até trabalhava, fez bastante sucesso no Brasil. Os Reis do Mambo e Teoria do Amor, que é uma comédia romântica com o lendário Walter Matthau no papel do Einstein, dando uma espécie de cupido, ajudando a chatíssima aquela Meg Ryan. Até. Vamos tocar um trechinho do maior sucesso do grupo, que foi, a gente tocou, né, Are You Having Any Fun? A gente podia tocar agora um trecho do canção de 54, que é Crazy About You Baby. Vai lá, Fofinho. Crazy about you, baby, want you all to myself. Crazy about you, baby, no one else on the show. Give me all your love and all that you can afford. Let me keep you always ever to be adored. Crazy about you, baby. Crazy about you, baby. Crazy about you, baby, want you all to myself. Crazy about you, baby. Crazy about you, baby. Crazy about you, baby, want you all myself. Now the time has come, my honey, will you please be my wife? I will take care of you. Já foi, Marco Antônio. Pois é. Então esse grupo aí fez bastante sucesso na década de 50, depois nos anos 60, que eles se dissolveram. Então depois. Mas eles são assim bastante considerados e tocam bastante em programas gerados para fãs. De músicos dos anos 50, e são ainda bastante populares no Canadá. Então, vamos para os anos 70, o grupo do Gotas, que é o Gotas, a gente já tocou uma música deles desconhecida há uns programas, aí vamos tocar outra agora, pode ser? Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. Write me a letter if it's the last thing you do. I'd feel better hearing some words from you. I should have listened when you said I wouldn't be some kind of hero. I would be only me. There was for some better than I. I'm learning the hard way that what I got no one will buy. The West Coast was hard, I was crazy to think I could beat all of those men who spent all of their lives on the street. Cry, if only I knew. I was trying to write a hit tune. Thought I had a bullet real soon, but it ain't that way. Begging to stay with you. If you can, I'm back in the same place, still the same kind of man. Don't you remember you said you'd be waiting for me? I'm taking the next plane back to reality. Deixe os bons tempos rolarem na Showtime. Marco Antônio. Maravilha, né? Essa canção aí de 77, o nome é Trying to Write a Hit Song. Tematicamente ela lembra bastante aquele sucesso classic de 82 do Adrian Gurvitz, que ambas canções falam sobre a relação entre a inspiração para escrever e o sentimento que a pessoa tem por outra pessoa. Né, o amor que ela não tem correspondido ainda. Esse grupo é o Player, a gente conversou já sobre esse grupo. O único sucesso deles mundial mesmo foi também no mesmo ano, 77, que é o Baby Come Back, que a gente vai tocar só um trechinho daqui a pouco, só para só lembrar. E também a gente viu muito da outra vez, porque eu comentei que o Ron Moss, que é o líder do grupo, ele também é ator de novelas e fez um filme chamado Hard Ticket to Hawaii, que era Passagem Sinistra para o Havaí, que usa um frisbee com lâminas né? E, sem mentira, o próprio Renzo já comentou, com uma coincidência, porque é uma cena assim antológica de filmes ruins, matéria de cinema ruim, e o Renzo, eu me lembro que eu estava pesquisando o título, né, para saber como é que era o título desse filme no Brasil, e quando eu acho uma matéria, é do próprio Renzo Mora, aqui da rádio, comentando assim como é que pode aquilo, né? Metendo então, pau. Então vamos só pegar um trechinho aí do Baby Comeback, só para o pessoal que não lembra qual é a canção, só para o pessoal, na mesma hora, né, os ouvintes vão reconhecer. Showtime, mais amor na sua vida. Comeback, essa música fez muito sucesso, viu? Muito, olha só, fez tanto sucesso que em 77 o disco deles foi produzido pelo Robert Stigwood, né, produtor do Grease, do Saturday Night Fever, né, de Mal Salvador da Noite, e nome da gravadora RSO, né, RSO, ou seja, Robert Stigwood Organization, em 77 estava direto os Bee Gees no topo das paradas, e o Player cantando essa canção Baby Come Back, desbancou eles por um tempo restrito. Porque estava direto Bee Gees, e essa canção que a gente tocou um trecho aí, Baby Come Back, todo mundo certamente está ouvindo, vai lembrar de já ter escutado, já ter dançado. Foi um grande, grande, grande sucesso. Né? A que a gente tocou antes, que é uma canção que eu gosto bastante, Trying to Write a Hit Song, infelizmente não fez sucesso. O grupo Player pode ser ouvido em trilhas como Violação de Conduta, que era Basic, título original, que era com John Travolta, Santos e Demônios, com Robert Downey Jr. e o Chas Palminteri, e alguns outros. Vamos para os anos 80? Vamos lá, vai. Tá. We'll be right back. Pantônio. Essa canção aí, o nome é Beatnik Beach, né? Pai Beatnik, cantado pelo grupo The Go-Go's, um grupo feminino maravilhoso, um dos grupos que eu mais gosto dos Estados Unidos, formado por garotas da Califórnia, do sul da Califórnia, né? Eles começaram com grande influência punk, depois new wave, com pop, e essa que vocês ouviram aí tem essa pegada, lembra um pouquinho até B-52, né? E tem também uma pegada bem surf music. Uma canção muito interessante, não fez sucesso, é uma canção de 82. Vale dizer que esse grupo consistiu originalmente da Belinda Carlisle, Jane Wedlin, Margot Levaria e Elissa Bell. Vamos tocar um trecho, por favor, da canção de maior sucesso delas de 82, que foi Vacation, por favor, pode ser? Ouça sem moderação. O seu entrevistado já está na linha. Tá, maravilha. Só completando, essa canção aí, Vacation, fez bastante sucesso, e o grupo The Go-Go's pode ser ouvido, eles tocam em trilhas sonoras como no filme Menino do Rio, duas canções Menino do Rio, no filme Picadinho Estudantil também duas canções, numa comédia chamada Romy Michelle, e num drama chamado Regras da Atração. Então, vamos então falar sobre o entrevistado de hoje. O nome dele é Dagomir Marquesi, ele é paulista. O histórico dele, assim, eu fiz uma espécie de resumo, que é muita coisa, mas vai dar uma ideia do que ele já fez até hoje. Vamos lá. Ele colaborou com a revista Isto É, com o Jornal da República, com Meio Mensagem, com a revista Homem. Em 1980, ele escreveu o primeiro roteiro. Ele foi para um curta-metragem chamado Grotão, dirigido pelo Flávio Del Carlo, e foi estrelado pelo João Signorelli. Também teve um livro chamado Auica, sobre cultura pop. Em 83, ele tornou-se comentarista de cinema da revista Veja. Em 85, ele juntou seus escritores Lauro César Muniz e Mário Prata na novela Um Sonho a Mais, para a Rede Globo de Televisão. No ano de 86, ele participou do jornal Estado de São Paulo, onde a coluna dele, Ricardo Ecológico, transformou-se numa espécie de porta-voz da luta pelo fim da caça-baleia no litoral brasileiro. No ano seguinte, ele largou o jornalismo para ser coautor com Mário Prata e Reinaldo Moraes da telenovela Helena, baseada em romance de Machado de Assis. O elenco era Otton Bastos, os falecidos Thales Panchacon e Isabel Ribeiro, e daí ele pulou para o musical semanal Milkshake, apresentado pela Angélica. Em parceria com o Ricardo Soares, ele escreveu a adaptação para a TV de O Diário de um Mago, baseado no romance famosíssimo, best-seller do Paulo Coelho. Em 93, ele voltou à TV como roteirista da série infantil TV Colosso, para a Globo. No ano seguinte, ele foi contratado pelo SBT para redigir o programa Clube da Angélica. Bem, na revista VIP, ele trabalhou, publicou o perfil do escritor Hélio do Soberal, que rendeu a ele um prêmio Abril. Tem mais coisa ainda, calma aí. Daí ele passou a desenvolver, logo adiante, o estilo gonzo de jornalismo, onde ele fingiu ser saxofonista da banda Jota Quest, foi exibido por um dia no zoológico de Bauru, em São Paulo. Daí ele se transferiu para a edição brasileira da revista Playboy. Mas, só um pouquinho, ainda tem mais coisa. Em 2004, ele ganhou o primeiro prêmio de concurso de dramaturgia da Funarte, com a peça Intervalo. Mais tarde, essa peça foi fundida no livro, da Cláudia Tages, que se transformou no longa Dores e Amores, de Ricardo Pinto e Silva. Em 14 de setembro de 2009, ele fez a primeira leitura pública de sua peça teatral, A Capa, no projeto Letras em Cena, no MASP. Então, bastante coisa, a gente tem muito o que conversar com ele. Espero que ele esteja aí ainda, e seja bem-vindo, querido, tudo bem? Obrigado, mas quanta coisa que eu fiz. Cheguei a ficar sem fôlego, cara, é tanta coisa, e olha que deixei bastante coisa de fora ainda. Agradeço a tua presença hoje aqui, tá bom? Ah, imagina, o prazer é meu. Querido, vamos por partes então, tá? Começar pelo começo. Fosse aluno daquele dramaturgo Jorge Andrade, né, autor da Vereda de Salvação, Os Ossos do Barão, também telenovelas que eu assisti na TV Band, que eu assisti com a minha irmã direta, era Os Adolescentes, e também o Ninho da Serpente. O Ninho da Serpente era com a Clay Diáconis, eu me lembro. Existiria o Dagomiro Marques, escritor, se não fosse a influência do Jorge Andrade? Fala um pouquinho disso, como é que foi que vocês se conheceram, me fala da influência dele na tua carreira. Olha, eu acho que existiria o Jorge Andrade como uma influência muito forte na minha vida, porque eu era muito garoto, eu tinha 15 anos, e quando eu fui aluno de Jorge Andrade, ele era, na época, ele estava começando a fazer novela, ele era um cara de teatro, né, um cara do teatro tradicional paulista, né? E ele foi um grande estímulo, ele me deu um grande estímulo. Ele fez um concurso interno entre os alunos do colégio que eu estudava na época, e ele fez com que todos os alunos fizessem uma adaptação de um conto da Clarice Lispector, e escolheu três desses contos, dessas adaptações, para serem encenadas, um trabalho de escola. Então, no fim, a minha adaptação foi parar no Segundo Exército. A polícia do deserto bateu em casa para saber quem era o autor daquele absurdo e tal. Então foi um bom começo de dramaturgo que eu tive. Uau! Mas olha, ele foi maravilhoso. Ele foi um cara. Pena que o Brasil meio que esqueceu do Jorge Andrade, né? Porque ele é foi um grande autor mesmo. Sim, mas assim, o teu estilo de escrita não me lembra necessariamente o estilo de narrativa dele, né, dos Ossos do Barão, a influência que ele exerceu em ti foi muito mais assim de apoio e não, na verdade, do estilo de escrita, correto? Exatamente, ele tinha um estilo bem, como a gente pode chamar de ortodoxo de teatro, ele tinha um teatro bem voltado para os grandes clássicos e tudo. E ele tinha a temática dele era a temática dos Barões do Café, né? Ele era um cara voltado para isso. Ele era um cara de Barretos, né? Então ele tinha. Então o que ele mostrou para mim foi que era possível viver escrevendo. Né? Era possível ser escritor como opção profissional. Isso para mim foi fundamental naquela época, né? E daí a tua passagem assim, de jornalismo, né? Para escrever novelas e até depois para programas infantis. Vamos por partes, assim. Como é que foi daí para passar escrevendo para a novela da Globo, novela, também escrevesse para a novela da Manchete, né, aquela Helena, que era baseada em Machado de Assis. Fala um pouquinho assim do teu. Como é que foi teu convite, como é que foi descoberto, ou como é que tu notou assim que o teu talento para escrever podia virar para teledramaturgia, porque também não é o mesmo estilo, né? Muita gente escreve crônicas e não só por falta de oportunidade, mas porque são bichos diferentes. Como é que foi a sua adaptação para escrever para telenovelas? Olha, começou em primeiro lugar, eu sempre quis escrever novela, eu sempre fui. Eu nunca tive esse tipo de prurido de falar, né, eu sou um escritor superior, novela é uma coisa inferior. Eu sempre quis, eu sempre gostei do mainstreaming, né, sempre quis escrever série, novela. E a novela era o grande produto que o Brasil tinha a oferecer. Então, mas eu, na verdade, eu entrei nesse caminho como jornalista especializado em televisão. Então eu fiz duas entrevistas, também na década de 80 e tal. Uma com o Lauro César Muniz. E outra com o Mário Prata. Entendi. Então, eu estava pronto para isso. Eu estava pronto para começar. Eu assistia a novela, procurava me informar, procurava treinar, né, como eu poderia escrever. Então, no caso do Mário Prata, a gente, logo depois que eu entrevistei ele, a gente ficou amigo e ele me convidou a fazer uma série de projetos que seria para a Globo. Só que esses primeiros projetos não deram certo, mas então aconteceu a questão do Sonho a Mais na Globo, em que o autor original, que era o Daniel Mas, ele desistiu logo, acho que nos primeiros 20 episódios ele desistiu. E o Lauro César entrou como titular. Aí o Lauro César chamou o Mário Prata para ser o segundo. O autor, digamos assim? É. E o Mário Prata me chamou. Só que assim, no começo, é claro, eu era inexperiente, eu fiquei vendo. Eu ficava assistindo os dois fazendo lá no Hotel Dourado, aqui em São Paulo. Até que um dia o Mário Prata ficou doente e o Lauro ficou doente também. Então o Lauro César falou, olha, aí a máquina, começa a escrever, a máquina de escrever na época, né? E foi assim que começou na carreira. Começou por aí, né? Começou fazendo... E me diz uma coisa, como é que é passar de Machado de Assis para Angélica? Ah, sim, olha... Só para o pessoal que deve ter visto a novela Helena, que era uma novela até muito boa, me lembro o Otton Bastos, obrigado, a Varia Matando a Pau, e daí pula daí para uma novela, para um musical, aquele semanal, que era tipo um Globo de Ouro jovem, assim, que era apresentado pela Angélica. Como é que foi isso? Olha, foi essa... Foi a transição, conta pra mim, foi traumática, não foi? Não, pelo contrário, foi bem natural, sabe? Porque o que aconteceu... Como natural? Explica pra mim, por favor. Olha, é o seguinte, depois do Sonhar Mais, a gente foi escrever, o Mário Prata, eu e o Reinaldo Moraes, a gente foi escrever o Helena na Manchete. Uhum. E essa novela era uma adaptação do Machado de Assis, que é um negócio, assim, difícil de você manter... A época, o estilo de época e tudo, né? Então, eu comecei a gostar, nessa novela, a cuidar dos personagens infantis. Tinha um grupo infantil que eu me divertia com eles. Eles, uma hora, sequestravam Dom Pedro II. E era muito... Eu gostava. Então, eu saí um pouco dessa novela com essa forma... Ah, ele gosta do lado das crianças, né? Entendi. Então, quando a Angélica foi chamada para ir para a Rede Manchete... A produtora Márcia Ítalo lembrou disso e falou, bom, já que é assim, vamos chamar ele para fazer o Clube da Criança na Manchete. E antes de começar o Clube da Criança, começou o Milkshake, que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida profissional. Foi excelente, né? Foi maravilhosa. Que né? Bacana, que bacana. E vamos falar um pouquinho do prêmio. Aliás, aquele prêmio, quando escreveu o perfil do setor Hélio Soberal, esse prêmio abriu, foi logo depois do Clube da Angélica, né? A tua carreira, quer dizer, vamos dizer que uma pessoa não curte o que tu faz, mas não dá pra te dizer, não dá pra dizer que tu não é uma pessoa versátil, né? Eu sempre fui meio bipolar, em termos de tripolar, bipolar. Eu vou pro jornalismo, eu adoro o jornalismo. Aí eu vou para show business e eu também adoro. Então, a minha vida vai e volta, né? E no caso... aí no caso do Soberal, é um cara, é o meu ídolo, é o meu... Quem não conhece o Soberal, espero que conheça, eu estou trabalhando, inclusive, por isso. É um cara, o maior gênio da cultura pop do Brasil, gênio literário, né? Quando eu entrei na revista VIP, eu propus de fazer essa matéria, um perfil longo do Soberal, e ganhou o Prêmio Abril. Fiquei muito orgulhoso, porque eu sou realmente um fã total do Soberal. Né? Uhum. E ele fazia uma série, não sei se você se lembra, do Carl Durban, de livro de bolso, uma paródia de James Bond, era maravilhoso. Uma salada, assim, sobre tudo que... mas assim, do A ao Z da cultura pop, né? É, exatamente. Eu gosto dessa cultura mais pop, né? Eu sou mais... Sim. Me fala um pouquinho tá adotando um pouco esse estilo gonzo, assim, que, né, pra quem não sabe, tem um escritor porra louquíssimo americano que já faleceu, o Hunter Thompson, né? E basicamente teve gente assim que te deu até alcunha de um Hunter Thompson brasileiro, mas quando fez passar para um saxofonista da banda Jota Quest, daí até fosse exibido, né, no zoológico de Bauru. Me fala um pouquinho desse teu momento porra louca. Eu faço jornalismo normal, sempre fazia, eu faço normal, não tem problema para mim, né? Agora, eu durante essa fase na VIP, na revista VIP, eu acabei tendo muita liberdade de criação. Então, eu comecei a ver que eu podia partir para caminhos novos, né? Para caminhos diferentes. Então, surgiram algumas oportunidades que ficaram marcantes. Uma delas foi essa, de pegar um sax e subir no palco com a banda Jota Quest, sem nunca ter tocado um sax na vida, né? Aí eu fiz a minha imitação de saxofonista, E eu narrei o que aconteceu, né? Que o público achou que eu era saxofonista de verdade, e foi muito divertido. Até no final, na saída do show, um dos fãs falou assim: nossa, o som ficou mais pesado, né? Eu falei, estou tentando fazer regime, né? Tietade rolou também ou não? Ah, sim, dar autógrafo. Aí eu fiz gênero, falava, não quero paparazzi, sai um paparazzi, tal, fiz tudo isso. Eu lembro não, mas é. E teve essa outra vez que eu fui no zoológico de Bauru, ali foi mais dramático, né? Passei um dia quase de uma pai, performance, né? Quase uma performance, né? As pessoas esperavam que eu fosse, de certa forma, capelado, comendo carne crua, entendeu? Sim, entenderam. Eu fui lá, fui normal, sentei ali, comecei a ler uma revista e foi estranho. Para as pessoas foi uma experiência muito estranha para os visitantes do zoológico, né? Uhum. Como tem vários, né, momentos na tua carreira que são bem assim interessantes, infelizmente tem um tempo limitado que eu tô pulando aqui, tentando pular mais ou menos cronologicamente, tá? Então, fala um pouquinho agora da tua peça Intervalo, né? Ah. E daí como é que ela acabou virando parte do roteiro que se tornou aquele filme Dores e Amores, do Ricardo Pinto e Silva. Me fala um pouco disso. Tá. Sua experiência como roteirista, no caso de longa-metragem, né? O Intervalo foi uma peça que eu fiz muito rápido. Foi uma peça que eu decidi fazer. Vou começar a levar a sério o teatro. Fiz. E é uma peça que é uma grande homenagem à novela, ao mundo da novela. Uhum. Né? É uma peça passada entre personagens de novela, não entre atores, mas entre personagens. Qual é o sentido da vida daqueles caras? Por que, uhum, que eles passam os dias sofrendo, chorando e se traindo uns aos outros e tal? Então a peça foi uma surpresa, até ter ganho o prêmio mais importante do Brasil de dramaturgia, que foi o prêmio da FUNAC. Uhum. Uma coisa que eu achei incrível. E essa peça teve uma leitura pública, teve uma montagem no Rio também. E foi muito legal. E aí o Ricardo Pinto Silva decidiu usar a peça como um trecho do Dores e Amores, né? Uhum. Infelizmente o Dores e Amores nem sei onde está, porque nunca foi exibido só no Festival de Paulínia e nunca mais, né? Uhum. Mas foi uma experiência muito legal mesmo. A peça é uma coisa que eu gosto muito. Depois escrevi mais duas, teve leitura pública também. E é muito legal, quero que tenha uma montagem ainda como eu gostaria que tivesse, né? E a peça teatral A Capa, teve leitura recente, até a Marisa Hort, conta um pouquinho assim, eu sei o título, né? É. Mas ela tem uma relação também, eu não dá mais detalhes assim, ela tem relação com esse mundo da telenovela, como é que é, assim, também analisando o psique de personagens, me fala um pouco sobre o que é. A Capa é, vamos ver, o outro lado do Intervalo, porque o Intervalo fala sobre os personagens, a Capa, uhum, fala sobre o mundo das celebridades, né? A Capa fala sobre a história de uma mulher que já foi capa em 386 revistas, aquelas coisas, fica contando. Ela foi baseada em pessoas que aparecem em capas de revista porque elas são famosas, porque elas não fazem nada, sim, na verdade. A pessoa que é famosa por ser famosa, né? Por ser famosa, é aquela história, o que você fala? Sou atriz, modelo, não sei o que e tal. Uhum. Então, tu não sabe que tipo de roupas que ela desfilou, tu não sabe que. Mas ela é famosa por ser famosa, né? Ela é famosa, muito aquela esquema caras e tal. Então a pessoa, uhum, que vai e a personagem principal, que é a Marisa Hort, fez brilhantemente, foi incrível, porque ela nunca tinha lido a peça. Ela leu a peça praticamente na leitura e ela foi brilhante. Tem até um clipe no YouTube com capa. Só procurar capa, uhum, Marisa Hort, okay, que acho. Então a história. Como é que é? Tô te ouvindo. Ah, então, a capa então é isso, é uma personagem, aliás, é uma pessoa famosa e que fica desesperada porque está deixando de ser famosa. Ela está perdendo o número de capas que ela aparece nas bancas. Então ela procura usar alguns truques para voltar a aparecer nas capas. E esses truques são truques sujos, são truques que funcionam, mas são absolutamente sujas. Então é a história da decadência dessa pessoa, né? Dessa pessoa famosa. E ela fica no final famosa por razões erradas. E me diz uma coisa, assim, agora passando para o outro lado, né? Tem esse lado ecológico e defensor dos direitos dos animais e tudo mais, e toda aquela tua cruzada contra a caça às baleias e tudo mais. Eu queria saber, assim, como é que a pessoa pode ter pode se identificar com essa causa ecológica e não virar um ecochato, que não é puxação de saco, mas, né, tu não és um ecochato, e eu só me deparei para as coisas da minha vida quando entra essa temática. Eu já saio correndo, assim, tento manter uma distância, sei lá, 250, 300 metros. Como é que a pessoa pode ter essa preocupação sem virar um ecochato? Eu também sei como é que é ecochato, realmente é terrível. Mas, assim, para mim foi muito natural. Eu sempre gostei de animal, eu sempre achei... Passei por uma longa militância política, normal e tal, mas depois eu vi que aquilo já não estava me satisfazendo mais. E quando... Passei a gostar de defender os direitos dos animais. Não é a ecochatice, é uma opção que você faz. Né? Uma opção de falar, olha, tem os direitos humanos? Tá legal. Tem 1 bilhão de pessoas cuidando dos direitos humanos. Agora eu vou cuidar dos direitos dos animais. Então, quando eu entrei no Estadão, quando eu fiz aquela coluna no Estado de São Paulo, no início do Caderno 2, Eu fiz uma coluna, eles me entregaram, falaram assim, ó, você já está com uma certa projeção nessa área, faz uma coluna ecológica. E eu fiz uma coluna falando por que que as baleias deviam parar de ser mortas na época, né, em 85, por aí. E realmente era ridículo, porque existia um barco japonês caçando baleia no Brasil. E era fácil parar aquilo. Não tinha sentido, mesmo que você... acha que baleia é um alimento e tal, aquilo é para o Japão direto, eles são meio tarados por carne de baleia, não tem problema. Então eu acabei chegando no meio do jogo e falei, mas vamos decidir isso aqui. Então o que eu fiz foi botar emoção na coisa, tentar falar assim, olha, as baleias têm famílias, têm filhos, têm, sabe, elas também querem curtir a vida, por que que a gente vai acabar com elas para que os japoneses fiquem satisfeitos? E aquilo gerou um movimento impressionante que depois de um certo tempo eu levei uma mala de cartas abaixo-assinado pro presidente do Senado na época, e eu acho que eu ajudei a que a lei fosse aprovada e eu não se caçou mais de baleias no Brasil, né? Mas eu também fujo de papo eco-chato. Acho que a ecologia pode ser um assunto tremendamente chato, eu fujo disso. De certa forma, tu personalizou o assunto, né? Não ficou alguma coisa assim, super no abstrato, assim, né? O direito em si. Tu foi mais pro lado até afetivo da coisa, né? Exatamente, cara. Porque hoje você vê, hoje tá tendo uma mudança muito grande no mundo. As pessoas estão aceitando o cachorro como parte da família, o gato. Totalmente. Estão começando a ver que, né, você, como acontece na China, dos caras comerem carne de cachorro de um jeito brutal, torturando, não tem sentido. Isso não tem sentido, você, pelo prazer de ter um prato, você provocar tortura de um animal, né? Então, eu acho que tá um pouco nisso. Como é que faria se fosse a gente, se os gorilas, né? Aquela história do planeta dos macacos, né? Se os macacos dominassem a Terra, a gente tivesse um lugar deles, a gente ia gostar. Aliás, foi minha grande influência, Marco. Isso aí, já que a gente fala de cultura pop, foi quando assisti Planeta dos Macacos, aquela primeira versão do Charlton Heston. Sim. Foi ali que mudou minha vida, sabe? A gente até fez uma entrevista aqui no A Questão de um Ano com o Saulo Adami, que escreveu o livro mais completo brasileiro sobre isso, que é O Homem Não Entende Nada, Arquivos Secretos do Planeta dos Macacos. Eu até tive a honra de colaborar com o livro. E eu sou mega fã também, principalmente do primeiro e do segundo filme, né? Que o Franklin Sheffner dirigiu com o Charlton Heston, o primeiro, e o segundo sendo do Ted Post, com uma ponta, né, do Charlton Heston e com James Franciscus. Só para você finalizar, assim, só como eu sempre gosto muito de cinema, já escrevi sobre isso, fala, assim, não é aquele papo clichê de, ah, quais são os filmes que te influenciaram, até porque esse de pergunta parece que leva a pessoa, muita gente pelo menos, a citar filmes assim que ela espera que peguem bonito na lista. Mas fala, assim, filmes não do lado cerebral, necessariamente, mas filmes que te tocaram, tipo assim, cinco filmes que te tocaram, pode ser os gêneros mais diversos, e não te preocupa que não tem nada de pseudo-vanguardismo aqui, a gente não está esperando encoraçado Potemkin de trás para frente e falar em cantonês. Isso é um filme chato, né, cara? Tem um eco chato e um filme chato. Sim, sim, sim. Exatamente, tem o cinéfilo chato, né, que olha, pelo amor de Deus, né? Você falou cinco, exatamente. Não sei se eu vou lembrar de cinco agora, mas eu vou dizer, um foi Planeta dos Macacos, pela mudança de perspectiva da vida que me deu. Que lá foi muito marcante, eu adorei, eu reconheço que não é um grande filme artístico, mas ele provocou uma mudança na minha vida. Né? Outro filme foi um filme chamado Head. Cabeça, né? Head, Cabeça, que é um filme com os monkeys. Aquele que o Bob Russell fez com os monkeys. Com os monkeys, exatamente. O filme dirigido pelo Bob Russell, ali eu senti o sentido da liberdade, sabe? Ali eu vi um filme livre, olha, é um filme que me influenciou muito mesmo, né? Outro filme que eu posso citar, sim, é o Animal House, Clube dos Cafajestes. Claro, Clube dos Cafajestes. Nossa, John Landis, maravilhoso. John Belushi. Eu gosto do John Landis e eu acho, assim, uma... Sabe, esse filme, aqueles filmes que eu me juntava com os amigos, a gente assistia cinco vezes seguidas, assim. Maravilha. E sem contar que é um dos filmes mais imitados, né? Ele gerou um monte de filme bastardo por aí, né? Exatamente, cara. Exatamente, é um filme super, super imitado, assim, é uma coisa... Olha, eu vou te falar assim, eu não vou lembrar dos cinco filmes, mas eu posso... Ah, não, pensa mais dois, só ajuda aí com mais dois, daí a gente finaliza a coisa. Olha, eu diria que, assim, não nessa linha... Não pode ser top da tua vida, mas pensa em cinco, né? Eu gostaria de ter feito uma listinha, mas é que eu não fiz, eu diria que... Não, foi pra te pegar que quando a pessoa pede a listinha, a tendência é que a pessoa pense demais, né? E com a cabeça de cima e nunca com a cabeça de baixo e nunca com o coração. Então, por isso que foi ser meio surpresa mesmo. Falta o quarto e o quinto, vamos ver. Olha, eu diria que um filme que me marcou também foi o Deu a Louca no Mundo, quando eu era moleque, assim. Deu a Louca no Mundo, que foi um filme... que juntou toda a lata da comédia americana. Não é um grande filme isso também. Isso é Mad World, né? É, isso. E Stanley Kramer, né? Que eu acho que... Uma coisa assim foi... E, meu, pra terminar, eu diria que assim, é simbólico, mas eu colocaria o Moscou contra 007. Porque me abriu as portas do James Bond. Com Robert Shaw de cabelo tingido de loiro, hein? Como é que é? Com o Robert Shaw de cabelo tingido de loiro. Exatamente, depilado, todo depilado. É um filme maravilhoso. Aquela cena aquela cena dele brigando no trem, e depois de uma das maiores brigas da história do cinema, o James Bond levanta e arruma a gravata, marcou minha vida pra sempre. Sem contar que essa cena que citaste aí foi até foi basicamente repetida num James Bond recente. O Daniel Craig luta com um cara no trem, é descaradamente influenciado por essa cena. Exatamente, foi uma homenagem. E o Roger Moore já tinha lutado com Dentes de Aço, né? Também no trem, você lembra? É, também. O trem tem uma forma. Eu estudo muito a vida do Ian Fleming também. Eu sei que o trem faz parte. Eu sou doido por trem também. E o trem faz parte da mitologia de James Bond desde os livros, desde o início, né? Maravilha. Olha, Dagomir, a gente chegou ao fim aqui. Eu só queria, quero te agradecer pela tua atenção. Falando sobre o papo, foi maravilhoso. Te agradeço de coração, tá? Uma honra. Sei lá, eu admiro muito o teu trabalho. Obrigado. E, sei lá, eu tô me repetindo aqui, mas obrigado de novo por falar com a gente, tá bom? Imagina, Marcos, foi um grande prazer falar com você e falar com o Showtime também. E eu tô aqui à disposição, a hora que você quiser, só ligar. Adorei conversar com você. Muito obrigado de novo, um grande abraço e até a próxima, tá bom? Outro abraço para você e para os ouvintes também. Mas... Obrigado, querido. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Marco Antônio. Oi. Fala, meu querido. Gostou daquela música do filme que eu postei? Tá falando nos últimos minutos, eu não olhei. Não. Outro dia que você, inclusive, postou com o Mugem. Querido, é tanta coisa que postas. Me ajuda agora, desculpa. O Impacto Profundo com... Ah, não. Desculpa, não é Impacto Profundo, não. É Impacto Fulminante. Impacto Fulminante. Ah, a música do Roberta Fleck, pois é. Não, maravilha. Maravilha, né, pô? E eu até escrevi ali pra ti que esse é o segundo filme meu favorito da saga Dirty Harry, né? Qual que você mais gosta, hein? O primeiro e esse Roberta Fleck. Qual que você mais gosta? Eu gosto, o primeiro eu acho bem bom. Magnum Force? Eu gosto bastante desse, que é o quarto. Gosto, são cinco no total, né? Deixa eu ver, Dirty Harry, é aquele da baseado até no Esquadrão da Morte, isso. O segundo, né? Se lembra? Lembra. Era Magnum Force, o segundo, né? Sim. O terceiro é The Enforcer, que é aquele que ele recebe como parceiro uma detetive. E tem esse quarto, que ele que dirigiu, foi o único que o Clint Eastwood dirigiu. E o quinto é meio fraco, que é aquele Dirty Harry na Lista Negra. Sim. Que é uma apresentação... Eu prefiro o primeiro e o quarto, que o quarto é esse que tu colocaste aí. Maravilha. Mas o papo foi bom, hein? Valeu a pena. Muito bem, Marco Antônio. Então tá, até a gente sábado, fala, então, no sábado, pode ser? No sábado estaremos juntos a partir das 8 horas da manhã, porque o prazer de tirar você da cama de madrugada não tem dinheiro que pague. Claro, esse é o lado sádico, eu vou te contar, ele me comove, viu? Eu fico grato por isso. Grande abraço, querido. Outro, até mais. Tchau, beijo. Obrigado, audiência, valeu. Obrigado, tchau. Você.